did the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman, if you drink my wine, plowman, dig my earth. None will. Emotions, I'll be Take it as it comes. Take it as it comes. Touch by touch, little by little, I'll unchain your heart. Don't be afraid of the dark. Take my hand, little by little, we'll break down these walls. Don't be afraid of the dark. No, don't be afraid. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas e meia vou dar-vos um programa carregado de bandas que trocaram de vocalista. O esquema do programa de hoje é um pouco diferente do habitual. Vamos ter apenas 16 bandas, mas vamos ter 32 músicas. Isto é, cada banda vai aparecer no Riff Service 2 vezes, cantando com vocalistas diferentes. E para iniciar o nosso programa, temos uma das mais clássicas bandas de sempre e também uma das mais unânimes da história do rock. Estou a falar-vos dos australianos AC/DC. E ao contrário do que muitos pensam, o vocalista original desta banda não foi Bon Scott. O vocalista original da banda foi Dave Evans. Mas com Dave Evans, os AC/DC não gravaram nenhum álbum e por isso, e para a maioria, a grandíssima maioria das pessoas, Bon Scott é o vocalista original dos AC/DC. E foi ele o vocalista da banda até à sua trágica morte em 1980, sendo substituído posteriormente por Brian Johnson, atual vocalista da banda. E vamos iniciar a música. E para começar, For Those About To Rock, We Salute You. Para vocês, AC/DC, For Those About To Rock, We Salute You. E após For Those About To Rock, We Salute You, ficamos com outro dos grandes clássicos dos AC/DC. Ficamos com Sin City. E dos AC/DC passamos para os japoneses Loudness. Esta banda, surgida em 1981, iniciou as suas atividades com o vocalista Minoru Nihara. Ele foi vocalista até 1988 e em 2000 voltou novamente à banda até à atualidade. Em 88 ele foi substituído pelo norte-americano Mike Vassera. Mike Vassera lançou dois álbuns enquanto vocalista dos Loudness, Soldier of Fortune e On the Prowl. Ele ficou na banda até 1991 e esta época marca a tentativa de entrada no mercado norte-americano. Foi uma tentativa um pouco falhada, já que os Loudness nunca se tornaram grandes nos Estados Unidos da América. E entre 1991 e 2000, o vocalista foi Masaaki Yamada. Os dois vocalistas que eu vou querer representar nesta sequência são o vocalista original Minoru Nihara e Mike Vassera. Vamos iniciar a sequência com um dos maiores clássicos da história do hard rock japonês, da história dos Loudness. Estou a falar-vos da música Crazy Nights. E foi neste momento, foi com esta música, que os Loudness mais se aproximaram do sucesso. Para vocês, Loudness, Crazy Nights. Come on! E após Crazy Nights, ficamos com Red Light Shooter. E dos Loudness, vamos agora passar para uma banda germânica, para uma banda da Alemanha. Estou a falar-vos dos Beast. E tal como as duas bandas anteriores, os Beast também já tiveram três vocalistas. Iniciaram-se com o grande Fernando Garcia, que lançou apenas um álbum, o álbum Beast. Ele foi substituído pelo também gigante vocalista Michael Borman e lançaram um álbum Joker in the Deck. E atualmente, e com dois álbuns lançados pelos Beast, temos Mark Storace, vocalista clássico da banda suíça Krokus. E com Mark Storace, a banda lançou dois álbuns, Face Off e Extension. O único membro dos Beast que se mantém desde o seu início é o vocalista Ralph Heine. E vamos agora dar duas baladas dos Beast. Para iniciar, temos a música Religion. Para vocês, Beast Religion. Keep on searching my way. Take my soul on. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E dos Beats ficamos com a música Religion, cantada por Fernando Garcia, e com a música Lady of the Night, do álbum Face Off, cantado por Mark Storace. E Michael Borman foi o nome dos Beats que ficou fora da sequência anterior, mas ele vai aparecer na próxima sequência, já que é uma sequência dedicada aos JD Dart. Michael Borman foi o vocalista original desta banda germânica e manteve-se na banda até 2004, sendo então substituído por Johan Fahlberg. Vamos agora ficar com uma sequência com duas covers que os JD Dart lançaram. A primeira, Larger Than Life, cantada por Michael Borman, e a segunda, Paid My Dues, uma cover de Anastasia, cantada por Johan Fahlberg. Para vocês, JD Dart, Larger Than Life. Vegas and LA, and nothing in the world that you keep me from doing what I wanna do. 'Cause I'm too proud, I'm too strong. Late by the cold, that you gotta move on. Feel excited for yourself, ain't got nobody nowhere. So I held my head high. You understand what I mean? I mean, I don't hate it. That's just the way it goes. I'm gonna lead it through. Stand on my own to a pain. Mine dues. Try to hold me down. You can't stop me now. I paid my dues. Now I'm still trusted every day. People try to mess with my jaded heart. Yeah, nothing in common 'cause I handle mine. And I thought I better let you know. Ficamos com Jaded Art, Larger Than Life, cover dos Backstreet Boys, e Paid My Dues, cover de Anastasia. E vamos passar para os suíços Chakra. Esta banda surgiu em meados dos anos 90 e na sua formação o vocalista original era Pete Widmer. E ele foi o vocalista até 2001 e apenas saiu por problemas de saúde, sendo substituído por Mark Fox. Mark Fox ficou na banda entre 2002 e 2009 e em 2015 voltou novamente à banda para a alegria de muitos dos seus fãs. Entre 2009 e 2014, o vocalista dos Chakra foi John Prakash. E é John Prakash e Mark Fox que vão ilustrar a sequência dedicada ao Chakra no nosso Riff Service. Para iniciar a sequência, vamos ter Love and Pain, música cantada por Mark Fox. Para vocês, Chakra, Love and Pain. Me to move right on your seat. Yeah. ficamos com Chakra, Love and Pain, cantada por Mark Fox, e Unspoken Truth, cantada por John Prakash. E dos suíços Chakra, passamos para os também suíços Gotthard, que infelizmente estão neste programa, já que a 5 de outubro de 2010, o seu vocalista faleceu num estúpido acidente com um atrelado de um caminhão. E Steve Lee foi substituído como vocalista dos Gotthard por Nick Mither. E é uma música de Nick Mither que vai iniciar esta sequência dedicada a Gotthard. E é uma música que a banda dedicou ao seu falecido vocalista Steve Lee. Para vocês, Gotthard, Where Are You? Talking with the moon, where are you? Where are you? How are you? Is your life today still blue? As you hid inside so long, but not enough for those who knew. How are you? How are you? How are you? Would you send me please some news? How is life for you out there? Are you dancing on a rainbow lane? Are you singing in the rain? Will you help me understand? Chosen angel now, will you take me by the hand? We meet at the end. Is it true that your friends, they welcome you? Does the road to nowhere now lead to somewhere new? Is it true? Is it true? Is it true? Will you help me see it through? Meet me at the end. I started killing time. Every day reminds me how I feel. Couldn't face the ending, so I left it undefined. I was wrong. I was wrong. Now there's nothing I can do, 'cause still I belong to you. Took a train to nowhere. Now I start the long road back. Look for signs, but no real place to go. Oh, I'll find someone to take me where you're completely out of view. Lay it down, lay it down. I try to be strong, but still I belong to you. If we had the chance to take it, could we find a way to make ficamos com Gotthard, Where Are You? E Still I Belong To You. E de uma sequência de baladas, vamos passar para uma banda com um som mais hard and heavy, com um som mais pujante. Estou a falar-vos do Silent Force. Esta banda é liderada pelo guitarrista Alex Byrath e pelo baterista André Ilgers. Esta banda, quando surgiu em 1999, contava com o vocalista DC Cooper. E com DC Cooper, a banda lançou 4 álbuns de originais até 2007. E a banda, em 2007, entra num hiato que é interrompido apenas em 2014 com o lançamento do álbum Rising From Ashes, E nesta época a banda já contava com o vocalista Michael Borman, além de contar também com Matt Sinner e Alessandro Del Vecchio. E para iniciar a sequência do Silent Force vamos ter uma música do último álbum da banda, Raising from Ashes, e uma música cantada por Michael Borman. Para vocês, Silent Force, Anytime, Anywhere. e ficamos com Silent Fort, Anytime Anywhere, cantada por Michael Borman, e We Must Remain, cantada por DC Cooper. E vamos agora para uma banda que surgiu ainda na antiga União Soviética. Estou a falar-vos dos soviéticos, atualmente russos, Gorky Park. Esta banda surgiu no dialdar da perestroika. Surgiu quando a União Soviética se começou a abrir ao Ocidente. E é esta banda, a única banda russa a atuar no Moscow Peace Festival em 1989, no Estádio Lenin, festival que contou com nomes como Bon Jovi, Motley Crue, Scorpions, Ozzy Osbourne, entre muitos, muitos outros. E esta banda conseguiu ter alguma exposição nos Estados Unidos da América. Em 1989 lançou o álbum Gorky Park, álbum que contou com a colaboração de nomes como John Bon Jovi, Richie Sambora e foi produzido por Bruce Fairbairn. Nesta época a banda contava com o vocalista Nikolai Noskov. Em 1990 este vocalista saiu e quem assumiu a voz principal, que ainda hoje se mantém na banda, foi o baixista da banda, Alexander Minkov. E as duas músicas que vos vou apresentar, uma é cantada por Nikolai Noskov, a música Bang, e a segunda música, Welcome to the Gorky Park, é cantada por Alexander Minkov. Para vocês, Gorky Park, Bang! Oh, Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Gorky Park, Bang e Gorky Park, Welcome to the Gorky Park, vamos ficar com uma banda que dispensa apresentações. Estou a falar-vos dos Van Halen. Os Van Halen ao longo da sua carreira contaram com três vocalistas. O vocalista original, David Lee Roth, que em meados dos anos 80 foi substituído por Sammy Hagar, que por sua vez foi novamente substituído em meados dos anos 90 por David Lee Roth, que foi substituído pelo vocalista dos Extreme, Gary Cherone, que por sua vez foi novamente substituído ou por Sammy Hagar ou por David Lee Roth, não me lembro bem. Atualmente, o último vocalista dos Van Halen foi David Lee Roth, mas atualmente não se sabe muito bem qual será o futuro da banda. E para iniciar esta sequência dedicada aos Van Halen, vamos ficar com uma música cantada por Sammy Hagar. Estou a falar-vos da música Sucker in a Three-Piece. Para vocês, Van Halen, Sucker in a Three-Piece. I say, go ahead, suck it all up. Ficamos com Van Halen, Sucker in a Three Piece, e Van Halen, Light Up the Sky, do álbum Van Halen 2, álbum que contou com David Lee Roth como vocalista. E dos clássicos Van Halen, vamos passar para os clássicos Foghat. Esta banda contou, ao longo da sua história, com 5 vocalistas diferentes. O original, Dave Pavarott, foi vocalista da banda desde o início dos anos 70 até 1984, e após 1993 até o ano 2000, ano em que faleceu. No período entre 84 e 93, a banda contou com Billy Davis, Phil Nudelman e Eric Burson. E após o ano 2000, quem assume o papel de vocalista dos Foghat é o clássico Charlie Hahn, vocalista que já trabalhou com, entre outros, Ted Nugent e Axel Rudy Pell. E é com uma música cantada por Charlie Hahn do álbum Last Train Home que vamos ficar. Para vocês, Foghat, Feel So Bad. I feel so bad. Feel like a ball game on a rainy day. I feel so bad. Feel like a ball game on a rainy day.

she my baby, not your baby, she my babe. She's so fine. I love the way she walks. E após Forget, Feel So Bad, ficamos com Forget, My Babe, música do álbum clássico Fool for the City, lançada em 1975. E vamos agora para um tom mais hard rock melódico. Vamos ficar com uma sequência dedicada ao Serpentine. E esta sequência vai ser uma sequência composta por duas baladas. Para iniciar a sequência, temos uma música cantada pelo vocalista Tony Mills, que foi vocalista desde o início da banda até 2001, e é a música Lonely Night. Para vocês, Serpentine, Lonely Night. your lover sees the night. Here am I, here am I, alone where ghostly colors freeze the life. First to touch your heart, last to to watch the stars embrace to meet. Be for me the fight is gone, the battle lost in vain. Be na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Serpentine, Lonely Night, ficamos com outra música do Serpentine, ficamos com a música Bleed, música cantada pelo vocalista Adam Payne, vocalista que substituiu Tony Mills. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma nova sequência com duas baladas, mas desta vez é de uma banda que teve mais sucesso que o Serpentine, uma banda que surgiu na era clássica do hard rock. Estou a falar-vos dos Giant. Os Giant ainda conseguiram ter algum sucesso, em especial com a super balada I'll See You In My Dreams, Nesta época, a banda era liderada pelo vocalista e guitarrista Dan Huff. A banda lançou alguns álbuns nos anos 90, mas depois entrou num hiato, que apenas foi terminado em 2010, quando a banda lançou o álbum Promised Land. Nesta época, a banda já não contava com Dan Huff como vocalista. O vocalista era Terry Brock, vocalista que teve algum sucesso nos Strange Ways. Apesar disso, Dan Huff colaborou com o álbum Promised Land. E vamos agora para a música. E vamos começar com a música do álbum Promised Land, música cantada por Terry Brock. Para vocês, Giant, Dying to See You. you've been gone. I spend my days dreaming about the way things used to be with you. I carry on, but getting over love is the toughest thing I've ever had to do. 'Cause you took me straight to heaven, and I've never been so high. I'm lost. E ficamos com Giant, Dying to See You, seguido de Giant, Lost in Paradise. E vamos agora para uma nova sequência. E a próxima sequência é dedicada aos Allison Avenue, que originalmente contavam com a vocalista Annette Bleichert, que depois passou a ser conhecida como Anna Tolson e tornou-se vocalista dos Nightwish. Com Anna Tolson, os Allison Avenue lançaram dois álbuns, Omega e Presence of Mind. Em 2011, ela foi substituída pela vocalista Arabella Vitank, que lançou o álbum Changes. E vamos iniciar a sequência com a música I Still Believe, música cantada por Annette Olsen. Para vocês, Allison Avenue, I Still Believe. Oh, Iniciamos a sequência anterior com a música I Still Believe e terminamos com Allison Avenue, Amazing Days. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e é uma sequência dedicada a uma banda clássica do hard rock. Estou a falar-vos dos Danger Danger. E ao contrário do que muitos pensam, Chad Pauley, o clássico vocalista da banda, não é o vocalista original da banda. O vocalista original da banda é Mike Pont, que apenas esteve na banda durante um ano, em 1987, e não lançou nenhum álbum como vocalista dos Danger Danger. E após a saída de Chad Pauley em 1993, foi Paul Lane que se tornou vocalista entre 1993 e 2004. E é uma música cantada por Paul Lane que vai iniciar a próxima sequência. Para vocês, Danger Danger Jaded. searching, past the extent when I know that you hate me, underrate me. You're so damn pretty, but your looks ain't good enough. E após termos ficado com Jaded, cantada por Paul Lane, terminamos a sequência dedicada aos Danger Danger com a música Get Your Shit Together, cantada por Tad Pauley. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência dedicada a uma banda mais recente. Estou a falar-vos dos suecos Hit, que até o momento têm 4 álbuns gravados, 2 com Kenny Lecrimo e 2 com Eric Granvald. Vamos iniciar a sequência com uma música retirada de um EP gravado por Eric Granvald. Estou a falar-vos do EP A Shot at Redemption. Para vocês, Hit Under Your Skin. E é com esta música retirada do single Bag Bag Bag, a música Tonight, cantada por Kenny Lacrimo enquanto vocalista do ZIT, que terminamos o nosso Riff Service de hoje. Eu sei que outras bandas poderiam ter aparecido, Bad Company, Deep Purple, Motley Crue, entre muitas, muitas outras, mas talvez apareçam numa segunda versão do programa com a mesma temática. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!